Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E você conferiu aqui na CBN agora a reprise da entrevista concedida pela irmã Ernesta aqui nas ondas da CBN Foz, no programa CBN Entrevista. A irmã Ernesta, que infelizmente deixou a nossa cidade, foi convocada aí por sua ordem para retornar a outro ponto do território brasileiro. Uma pena realmente. Entrevista que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no site cbnfoz.com.br. Vamos começando agora o programa CBN Turismo, relatando que o Ministério do Turismo divulgou nesta semana um novo levantamento encomendado junto ao Instituto de Pesquisas Econômicas, traçando um raio-x do turismo receptivo em território brasileiro. A notícia para Foz do Iguaçu não é muito positiva, já que a cidade perdeu o posto de segundo destino mais visitado do país por estrangeiros, caindo para a terceira posição. O Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do turismo internacional, permanece na primeira colocação, seguido agora por Florianópolis, destino visitado principalmente por turistas argentinos. Foz do Iguaçu, que também tem como principal público estrangeiro os visitantes procedentes da Argentina, caiu para o terceiro lugar em razão de vários fatores, entre eles a expansão da rede hoteleira em Porto Iguaçu, a alta dos preços em Foz devido à supervalorização do real frente ao peso argentino, enfim, podemos elencar inúmeras variáveis para explicar esta diminuição, inclusive, claro, o crescimento de Florianópolis, que melhorou sua infraestrutura e também qualidade de atendimento. Outra informação de interesse divulgado no estudo encomendado pelo Ministério do Turismo foi o fato de que 96% dos 31 mil visitantes ouvidos em 10 regiões de fronteira e também 15 aeroportos brasileiros manifestaram intenção de voltar ao Brasil, ou seja, pelo menos no momento imediatamente posterior à viagem, o país tem feito bem sua lição de casa, conquistando pontos importantes no sentido de fidelização do público estrangeiro. No ano que vem teremos Copa do Mundo e perspectiva de que até 600 mil estrangeiros possam vir aqui ao Brasil acompanhar o Campeonato Mundial. E no programa de hoje eu vou conversar inclusive com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, que vai nos falar um pouco sobre os preparativos do principal atrativo aqui da fronteira para atender esta demanda estrangeira e, por que não, ampliar o total de estrangeiros no turismo iguaçuense e reconquistar este posto de segundo destino mais visitado. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 14 de setembro de 2013. Bom dia. Parque Nacional do Iguaçu ultrapassa mais uma vez a marca de 1 milhão de visitantes. No programa de hoje, entrevista com Jorge Pegoraro, chefe do parque. A audiência pública debate pedido de revitalização do Marco das Três Fronteiras, que pode ser cenário, inclusive, para um teleférico trinacional. Tarifas para visitar as Cataratas do Iguaçu ficam mais caras a partir da próxima semana. A abertura da licitação para melhorias no terminal turístico de Três Lagoas foi suspensa aqui em Foz do Iguaçu. Obras na BR-277 estão dentro do cronograma no trevo da Avenida Paraná, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem. E no programa de hoje você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 8 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Vinte 27 graus é a temperatura aqui na área central da cidade neste momento em Foz do Iguaçu. O fim de semana deve ser de transição entre o tempo seco dos últimos dias e a possibilidade de chuvas e trovoadas anunciada para a próxima semana. Para hoje, sábado, a nebulosidade pode aumentar no final da tarde e no início da noite, mas as temperaturas permanecem altas, acima da marca dos 30 graus neste fim de inverno aqui na fronteira. Para domingo, sol entre nuvens e temperaturas entre 19 e 31 graus. Para segunda-feira, possibilidade de chuvas e queda na temperatura, que fica entre 20 e 24 graus, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, atenção com as obras em andamento no trevo da Avenida Paraná, que devem ter sua primeira etapa concluída até a segunda quinzena do mês de outubro. Prazo para a finalização total dos trabalhos, daqui a pouco vamos entrar em detalhes quanto a esta questão, é o mês de março de 2014. Desde as primeiras horas do dia de hoje, o movimento na rodovia é mais intenso no sentido fronteira, em especial a partir de Medianeira. Se você for pegar a estrada agora pela manhã ou então no início da tarde, tenha muito cuidado em toda a extensão de pista duplicada e, claro, no trecho de via simples entre os municípios de Matelândia e Santa Teresa do Oeste. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Trânsito intenso na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Movimento maior e a lentidão maior é para quem se dirige a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, onde o motorista deve ter um pouco mais de paciência para fazer a travessia pela Ponte Internacional da Amizade. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito flui até que de maneira tranquila, com uma certa velocidade aqui para Foz do Iguaçu. O motorista deve ficar atento na aduana brasileira aí, com a fiscalização da Receita Federal. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e também a alguns dos principais hotéis da cidade e, claro, ao Parque Nacional do Iguaçu. Tráfego bastante intenso no trecho entre a rotatória de acesso argentino e o centro de recepção de visitantes do parque. Recomendação de cuidado e respeito à sinalização da pista, que não é duplicada, e também dá acesso a alguns bairros da região sul de Foz do Iguaçu, recebendo, portanto, importante fluxo urbano na cidade de Foz. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, a passagem é rápida agora pela cabeceira brasileira, mas temos registro de lentidão na chegada à aduana de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média nas casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu com a repórter Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,32 para compra e 2,39 para venda. O peso argentino está cotado a 0,25 para compra e 0,30 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.840 guaranis e 1.940 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,95 para a compra e a 3,20 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Turismo. Obrigado, Thaís Montenegro. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.920.000 litros de água por segundo, uma vazão estável há quase 24 horas, ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Não esqueça aí que já estamos aproximadamente, falta quase um mês para terminar a exposição Múltiplo Leminski, no Ecomuseu, uma exposição que fala sobre a vida e a obra do artista paranaense Paulo Leminski. Vale a pena conhecer esta exposição, que fica em cartaz apenas até o dia 20 de outubro. Conheça, aproveite esta oportunidade. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Guilherme. Prazer estar falando com você e seus ouvintes da CBN. Não me diga que o Parque Nacional do Iguaçu, mais uma vez, ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes? Exatamente, Guilherme. Nessa quinta-feira, durante essa semana, no dia 12, aí por volta das 11 horas da manhã, o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu o seu visitante de número 1 milhão, o milionésimo visitante que entrou aqui pelas bilheterias do Parque Nacional do Iguaçu para conhecer as nossas cataratas do Iguaçu. E eu já estou perdendo as contas até, quantos anos consecutivos isso já acontece? Felizmente, Guilherme, no ano de 2005, o parque alcançou pela primeira vez 1 milhão de visitantes. Depois, em 2006, baixou um pouquinho para 900 e pouco, não conseguiu. Mas a partir do ano de 2007, consecutivamente, nós atingimos o 1 milhão de visitantes. Então, pela sétima vez consecutiva, nós estamos conseguindo aí superar, né, a marca de 1 milhão de visitantes. E essa marca foi alcançada neste ano, no dia 12 de setembro. Quais são as perspectivas até o dia 31 de dezembro? Olha, Guilherme, nós estamos com uma visitação muito parecida, muito próximo aos números do ano passado, de 2012. Às vezes a visitação cai 1%, às vezes ela sobe 1% com relação à visitação de 2012. Então, a nossa projeção, já que também em setembro, né, no início de setembro, nós alcançamos a marca de 1 milhão de visitantes, é que realmente haja uma visitação boa agora nesse mês de setembro, já que nós temos aí praticamente boa parte do mês de setembro ainda para visitação no parque. Outubro, novembro e dezembro, esses 3 meses são meses altamente, né, de visitação, são meses bons, positivos. Apesar que nós não temos neste ano grandes feriados prolongados, né? Mas são meses aí que possui, Foz do Iguaçu recebe muitos eventos, esquentando o clima também, né? Já chegando aí praticamente o verão, os hotéis começam a receber também bastante turistas. Então, nós acreditamos aí que até o final do ano a gente também chegue à marca aí de 1,5 milhão de visitantes, que seria muito bom, né, nós repetirmos a mesma marca do ano passado e aí sim partirmos aí para uma base sólida de 1,5 milhão de visitantes. Para 2014, como é que está sendo pensado o turismo no Parque Nacional do Iguaçu? Porque nós temos, por exemplo, o evento A Copa do Mundo aqui no Brasil, que vem sendo aguardado aí com muita expectativa, e também questões relativas ao transporte dentro do parque. O que é que está sendo pensado para 2014? Olha, Guilherme, nós temos aí uma grande expectativa para o ano de 2014, né? Na verdade, nós não sabemos bem como vai funcionar, né, a questão da Copa do Mundo, se nós vamos ter bastante turistas estrangeiros ou não. Na verdade, esperamos esses turistas, aguardamos, né? Segundo o Ministério do Turismo, cerca de 600 mil visitantes, né, vão estar no Brasil nos meses aí de junho e julho para assistir a Copa do Mundo. Então, o Parque Nacional do Iguaçu está se preparando, né? Está se organizando, nós estamos finalizando já para esse mês de outubro a reforma ali do centro de visitantes, né? Praticamente já está pronto o centro de visitantes para receber com mais conforto, com mais segurança esses visitantes que vêm aí no ano que vem. Nós estamos adquirindo mais veículos também, chegando agora, a partir do mês de outubro, vamos receber mais 5 ônibus novos, né, e ônibus híbridos agora também. Nós estamos com um projeto de reforma da trilha das cataratas praticamente pronto também, não vai ser possível ficar pronto a reforma da trilha para 2014, mas pelo menos o projeto nós conseguimos avançar. Mais a ciclotrilha, né, que vamos começar agora no mês de outubro, deve ficar pronta também para a Copa do Mundo, a ciclovia que vai aqui desde o portão do parque, do centro de visitantes até as cataratas do Iguaçu. Então são obras, Guilherme, que estão sendo feitas, uma operação especial que estamos já planejando para o ano que vem, para receber aí esses turistas a mais que vêm aí, que vêm para o Brasil, né? Turistas estrangeiros e turistas também do próprio Brasil, que vão estar se deslocando de um estado para o outro. E é importante lembrar, Guilherme, que durante a Copa do Mundo, como os jogos são, geralmente o jogo é no final de semana e na metade da semana, sempre sobra 2 ou 3 dias para esses visitantes viajarem. Então, como nós vamos ter uma base aqui em Curitiba, né, de jogos, em Porto Alegre, em São Paulo, que são os 3 locais, as 3 sedes mais próximas de Foz do Iguaçu, né, com 1 hora, 1 hora e meia de voo, essas pessoas já podem vir aqui visitar as Cataratas do Iguaçu. Então nós temos uma boa expectativa de receber aí um grande número de visitantes nos meses de junho e julho do ano que vem. E a Argentina já garantiu a vaga dela na Copa do Mundo e os argentinos prometem invadir aqui o Brasil. Quem sabe, de repente, quem sabe até a Argentina hospedada aqui em Foz do Iguaçu, ou Foz do Iguaçu servindo como caminho para muitos turistas em direção ao Brasil. Quem sabe aí teremos uma invasão portenha, uma invasão argentina aqui em Foz do Iguaçu no próximo ano? É verdade, seria maravilhoso, né? Eu acho que Foz do Iguaçu merece, né, ser uma subsede da Copa do Mundo. Nós temos todas as condições aqui em Foz do Iguaçu para receber uma seleção, né, de futebol do mundo. Isso já aconteceu em anos anteriores, né, com o próprio Brasil. Então, eu acredito que seja viável isso. E, com certeza, para o turismo, prosseguimento aqui de Foz do Iguaçu seria maravilhoso, em função da movimentação dos hotéis, movimentação de órgãos de imprensa, movimentação de fãs, né, dos jogadores. Enfim, seria muito interessante nós conseguirmos aí a Argentina aqui conosco em Foz do Iguaçu. Mas mesmo ainda não contando com isso, né, com essa boa possibilidade, com certeza nós vamos ter aí um número significativo de visitantes o ano que vem, porque também devemos levar em consideração que a propaganda, né, a publicidade do Brasil no exterior já começou, né, os países falando sobre o Brasil, quais são as belezas do Brasil, o que, que se tem para fazer no Brasil, isso já começou a ser feito lá nos outros países. A situação econômica também com relação ao dólar melhorando, né, o dólar e o euro principalmente melhorando para aqueles países, né, tanto para a América, tanto para a Europa também. Isso também tem um grande alento de que vários turistas, aí, uma gama enorme de turistas estrangeiros venham para o Brasil para prestigiar a Copa do Mundo. No mês passado éramos para ter tido uma edição do Luau das Cataratas, infelizmente não foi possível devido ao tempo que não colaborou, mas agora temos marcado aí para o dia 20, se eu não me engano, mais uma edição do Luau das Cataratas. Como é que está a expectativa aí no parque? Já todo mundo acompanhando a previsão do tempo também? Exatamente, né? O Luau tem essa característica, né, que nós dependemos aí da natureza, do clima, né? Mas está previsto sim a próxima edição, a edição de setembro, vai ser no dia 20, né, na sexta-feira, a partir das 8 horas, 8 e meia da noite. Vamos estar recebendo aqui os visitantes que queiram visitar as Cataratas do Iguaçu em noite de lua cheia, né? É um evento único, né? Praticamente só existe aqui mesmo a gente ter essa possibilidade de ver, né, as cataratas em noite de lua cheia. Então, esperamos que o tempo colabore nessa vez, nesse mês, né? E que vários iguaçuenses, várias pessoas e turistas também possam nos prestigiar nessa noite de lua cheia. Uma última pergunta, inclusive, que nos chega aqui nesse instante é com relação ao ingresso do parque. Teremos um reajuste agora, Pegoraro? Exatamente. Nesse mesmo dia 20 também, nessa sexta-feira, 20 de setembro, o Instituto Chico Mendes autorizou um aumento de ingressos, né, para todos os parques nacionais do Brasil. Então, foi dado um prazo de 60 dias para aplicação dessa portaria, né, que saiu com os novos valores dos ingressos. Os valores estão aí aumentando em cerca de 16%. Vale lembrar que o último aumento foi em 2011, Guilherme, através de uma portaria de dezembro de 2010, que majorou os ingressos a partir de 1º de julho de 2011. Então, praticamente, nós temos aí 2 anos, né, um pouquinho mais de 2 anos, sem aumento do ingresso do parque. Então, agora, o Instituto Chico Mendes também autorizou essa cobrança de ingressos aqui, não só para o Parque do Iguaçu, mas para todos os parques, né, da rede aí do Instituto Chico Mendes. Os valores estão todos disponíveis na internet, no site que serve também como portal para o Parque Nacional do Iguaçu? Exatamente. Os valores já estão disponíveis, né, no site da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., com os valores tanto para brasileiros, quanto para Mercosul, quanto para o passe comunidade e para os estrangeiros em geral. Lembrando, né, que o transporte permanece no valor de R$ 7,50, né, e o que sobe somente é o valor do ingresso, né? Ou seja, o valor do ingresso é que está sendo majorado também nesses 16%. Conversei aqui na CBN com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro. Pegoraro, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu é que agradeço, Guilherme. Um abraço a todos. Estamos aqui à inteira disposição no Parque Nacional. Um grande abraço. 11 horas e 26 minutos e a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais a respeito da audiência pública que debateu a situação do Marco das Três Fronteiras aqui na Terra das Cataratas. Audiência que contou com a participação do deputado federal João Arruda, com quem eu vou conversar logo na volta do repórter CBN aqui no CBN Turismo, que segue até meio-dia nas ondas da rádio Que Toca Notícia. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, temperatura de 29 graus aqui em Foz do Iguaçu e a abertura da licitação para melhorias no terminal turístico de Três Lagoas foi suspensa de acordo com a comissão permanente de licitação formada por membros da Fundação Cultural e do Departamento de Compras da Prefeitura de Foz do Iguaçu. A licitação tem como objetivo contratar pessoa jurídica para execução de diversos serviços no local e também a contratação de músicos para a banda, orquestra e coral da fundação. O período de contratação seria de 5 meses, no caso das obras em Três Lagoas, licitação que inclui mão de obra e equipamentos necessários para a realização dos serviços. O terminal turístico de Três Lagoas está fechado desde o início de 2013, foi reaberto apenas para algumas atividades e a previsão de reabertura completa, pelo menos antes do cancelamento desta licitação, era o mês de outubro. Segundo o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, ainda não é uma reforma completa, pois exigiria mais tempo e recursos para transformar o local, mas visa, pelo menos, deixar o espaço às margens do Lago de Itaipu em melhores condições para a temporada de verão aqui na Terra das Cataratas. E falando na Prainha de Três Lagoas, não deixe de conferir neste fim de semana a etapa da Copa Paraná de Velocidade na Terra, cujas primeiras disputas já começaram agora pela manhã e atingem seu pico neste domingo. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio local e as informações completas você encontra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Converso aqui na CBN com o deputado federal João Arruda, ele que é do PMDB e veio aqui à cidade de Foz do Iguaçu, entre outras atividades, para participar da audiência pública convocada para debater a questão do Marco das Três Fronteiras na Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. E eu já cumprimento João Arruda. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer muito grande estar com você e todos os ouvintes da Rádio CBN. Passagem ligeira aqui por Foz do Iguaçu. Rápida mesmo. Recebi um convite da vereadora Anice, que realizou uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir investimentos no setor do turismo, na área do turismo aqui em Foz do Iguaçu, investimentos em infraestrutura que são necessários. E achei importante e democrática a maneira em que ela colocou a discussão, abrindo para a comunidade, para que a gente leve uma solução, ou pelo menos tente buscar uma solução através de um projeto consolidado pelos que se interessam pelo assunto. Você que, inclusive, e nós já conversamos várias vezes aqui a respeito de questões relacionadas ao turismo do Paraná, lá na Câmara dos Deputados. Com relação à Foz do Iguaçu, o que é que podemos trazer de novidades lá de Brasília? Bom, em primeiro lugar, eu sempre disse isso, digo para você e repito, não tem como se pensar em turismo no Paraná sem pensar em Foz do Iguaçu. Comparação que a gente faz com o litoral paranaense e outros estados, a gente acaba perdendo aqui ou ali. Mas Foz do Iguaçu, as características naturais são maravilhosas, né? São inúmeras as possibilidades que se tem de fazer novos investimentos. Agora é preciso se pensar em um projeto a longo prazo, não simplesmente investir em Foz do Iguaçu por existir esse apelo turístico. E para isso a gente precisa reunir as autoridades responsáveis para ver como fazer esse investimento, quem vai manter, quanto vai custar, para que a gente faça uma discussão responsável sobre o assunto. Hoje o ministro é do PMDB, meu colega, o deputado federal Gastão Vieira, que é o ministro do Turismo, e nós temos feito essa reflexão em todo o Brasil. E é preciso de mais presença do Ministério, é preciso de mais presença de outros deputados federais aqui em Foz do Iguaçu, para que a gente possa projetar o nosso estado, o estado do Paraná, e para que a gente possa também criar condições para que os comerciantes, a iniciativa privada que se envolve em torno do turismo, os empregos que podem ser gerados diretamente e indiretamente através do turismo, tenham maior apelo, maior condição de crescer, de fazer com que a cidade se desenvolva. Você é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação Física, né? Inclusive, vem aqui anualmente, né, para participar aí do Congresso Internacional de Educação Física. Foz do Iguaçu vem tentando se projetar, pegando o gancho do turismo esportivo também. Temos a questão dos X-Games que acontecem aqui em Foz. Qual que é o potencial? O que é que você, como até profissional dessa área, visualiza com relação a Foz do Iguaçu, turismo e esportes? A gente precisa olhar, são diversas áreas, né? O turismo de negócios, o turismo internacional, o turismo esportivo. Nós precisamos ter Foz aqui como uma grande referência no estado do Paraná e no Brasil. Nós já temos aí o centro de convenções, nós temos um bom setor hoteleiro. Isso precisa ser melhor discutido. A associação comercial, o prefeito, o governador, o presidente da República precisam colocar pessoas, técnicos, para que se discuta junto com a associação comercial novos comércios, né? novos estabelecimentos comerciais, novos restaurantes, novos hotéis. Isso já está acontecendo naturalmente, mas é preciso de um projeto programado para que isso aconteça a médio e longo prazo, em uma ordem específica, para que a cidade ganhe com o seu desenvolvimento comercial, mas também que o acompanhamento seja feito pelo desenvolvimento urbano, em que o cidadão também ganhe mais qualidade de vida com isso. Os empregos diretos e indiretos que o turismo traz são rápidos, muito rápidos. Já vista em Brasília, investimento em um centro de convenções fez com que mais de 300 agências foram estabelecidas na cidade, que criaram empregos diretos e indiretos, que fomentaram a economia da cidade. E Brasília é a capital federal. Não tem Cataratas do Iguaçu, não tem Marco das Três Fronteiras, não tem Itaipu Binacional. Então nós estamos perdendo muito essa oportunidade, porque as coisas vieram fáceis aqui para o povo de Foz do Iguaçu, do ponto de vista das características naturais, do apelo que a cidade tem. Mas é preciso agora programar, planejar, fazer com que haja um projeto a longo prazo para que a gente potencialize ainda mais o que temos de bom. Você é um deputado federal que podemos até considerar da nova geração. Inclusive, a gente observa aqui no seu trabalho vários temas relacionados à internet. Você presidiu a comissão especial que estudou a questão do marco civil na internet? Notícia muito boa. O presidente Dilma pediu urgência do projeto essa semana. Isso já foi publicado em Diário Oficial. Agora a Câmara tem 45 dias para votar o marco civil, senão isso vai bloquear, senão a pauta ficará bloqueada, e 45 dias no Senado. É agora o esforço para que se aprove o projeto. O que é o marco civil? A proteção do usuário, para que ele tenha um bom acesso de qualidade, rápido e, ao mesmo tempo, pague um preço justo. As empresas de telecomunicação querem transformar a internet em um produto comercial, que se fragmente em outros novos produtos. E a gente vai acabar pagando por acesso, por aquilo que é acessado, por conteúdo, e não pela velocidade que a gente compra. E o marco civil é a proteção exatamente do interesse público em relação à internet. Um bem público que pertence a todos nós. A única maneira, muitas vezes, de uma criança do interior ter acesso ao material didático. A única maneira, muitas vezes, que um idoso tem de conhecer o mundo. Então é preciso ser preservado. E o marco civil é a Constituição. Vai pavimentar novos caminhos, inclusive para essa discussão sobre a espionagem norte-americana no Brasil. É preciso se fazer esse debate, se concluir a votação, aprovar e partir para próximos debates que envolvem a tecnologia e a informática. E uma curiosidade minha aqui, o que é exatamente um projeto que você propõe, a Lei Maria da Penha Virtual? Gerou bastante expectativa esse projeto. Uma comunicadora de Maringá teve a sua privacidade invadida por um ex-namorado que tinha fotos, imagens, vídeos de relações sexuais que tinha com essa mulher enquanto era seu namorado. Brigou com ela e colocou tudo na internet. E ela entrou na justiça, ele foi condenado e as penas muito leves. Não faz com que outros deixem de ter interesse em cometer esse tipo de crime. E nós resolvemos colocar na lei da Maria da Penha, criar uma lei da Maria da Penha virtual, para que esse tipo de crime seja tratado também como uma violência doméstica. Porque é muito mais grave, muitas vezes, do que uma agressão física. Você expor uma mulher, uma família, uma mulher que tem filhos, uma família, dessa maneira, acaba com a vida da pessoa. E as penas precisam ser mais rigorosas para que as pessoas, para que isso também seja uma ferramenta pedagógica também, né? Que as condenações façam com que haja prevenção e que os cuidados em relação a esse tipo de crime sejam tomados e que as pessoas tenham realmente receio de cometer esses crimes contra a mulher. Estou conversando aqui na CBN com o deputado federal João Arruda, do PMDB, e até para, antes de finalizarmos essa conversa, eu não posso deixar de perguntar a respeito da situação do PMDB aqui no estado, que acabou aí se dividindo em pelo menos dois grupos. De qual lado você está? Dois grupos? Tem três, quatro, cinco grupos. A única coisa que o PMDB não tem hoje é uma visão clara sobre o que quer para a sociedade paranaense. Não existe um projeto partidário, não existe um programa, não existem princípios ideológicos, simplesmente um partido como qualquer outro partido superficial que negocia cada eleição. Os projetos individuais dos deputados se sobrepõem a um projeto coletivo. Eu faço parte de um grupo que defende que o PMDB tenha um programa para apresentar na próxima eleição com candidatura própria. Quem vai ser o candidato? Isso nós podemos avaliar lá na frente. Mas fechar a questão agora de que o PMDB tem que ter candidato. E estudar agora uma maneira de encontrar, de trazer todas as lideranças do partido para que participem da construção desse programa. E o melhor nome sairá desse grupo que vai ter um projeto. O melhor nome para ganhar a eleição também, né? Para apresentar esse programa, esse projeto para o estado do Paraná, e também disputar com condições de vitória, porque afinal de contas o partido existe, para colocar nomes à disposição do povo durante o processo eleitoral, durante a eleição, mas sobretudo colocar em prática aquilo que sonham fora do mandato, fora do poder. É o poder como o poder é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Roberto Requião, na última passagem aqui por Foz do Iguaçu, disse que está na briga. Se for chamado pelo partido, vai entrar como candidato ao governo do estado. E é forte candidato, tem todas as condições de disputar bem a eleição, tem currículo, tem discurso, tem liderança, coisa que nenhum outro, infelizmente, hoje tem no partido. Isso não foi construído. Aliás, alguns tentaram, mas a opinião pública é que toma essa decisão, não é um interesse partidário. Mas ele se colocou à disposição e nós temos que considerar isso no ano que vem. O problema é que o partido precisa agora de um discurso coeso, uniforme, para que todos sejam contemplados e todos se sintam à vontade para apoiar um projeto partidário que seja de acordo com o interesse público. João Arruda, deputado federal pelo PMDB aqui do Paraná, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado a você, Guilherme, pela oportunidade e me coloco sempre à disposição, à sua disposição e de seus ouvintes aqui da Rádio CBN. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos, resumo do noticiário turístico desta semana aqui na Tríplice Fronteira. Tivemos na quinta-feira na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu uma audiência pública para debater a situação do Marco das Três Fronteiras. A vereadora Anice Gazal e a autora do requerimento para a convocação da audiência deu detalhes sobre os objetivos do encontro. O Marco das Três Fronteiras não é só um marco das Três Fronteiras, mas é um marco para o município de Foz do Iguaçu, é um marco para os munícipes, é um local que há muito tempo é visitado. Nós, quando retornamos a esses lugares históricos, principalmente o Marco, nós ficamos 110 anos e a gente vê o descaso, e esse descaso não é de hoje. Há mais de 10 anos o Marco vem sendo esquecido pelo poder público. Então nós esperamos que a partir dessa audiência pública nós podemos estar discutindo e buscando aí junto ao poder público e junto à comunidade iguaçuense, aos setores de turismo, uma revitalização de fato que possa estar atendendo aos turistas e aos munícipes de Foz do Iguaçu. Ainda falando sobre o Marco das Três Fronteiras, o arquiteto Nilson Rafaim, coordenador do movimento Iguaçu Águas Grandes, protocolou o pedido junto às prefeituras de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu na Argentina e Presidente Franco no Paraguai para a construção de um parque trinacional com ligação via teleférico entre as três margens dos rios. Em entrevista ao programa CBN Foz, Nilson Rafaim falou sobre a intenção do pedido. Podemos, com esse pedido, mudar um pouco a nossa imagem de que essa nossa região tem aqui apenas a informalidade, o contrabando. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos inteligentes, somos criativos e damos a volta por cima. A proposta de ligação teleférico com os três países, constituindo ali espaços, Guilherme, para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festivais, grandes feiras internacionais, o mundo inteiro vai vir aqui conhecer essa experiência de povos que vivem em paz, em harmonia, que preservem o meio ambiente e gerando emprego e renda ao turismo de maneira sustentável, que o nosso patrimônio geográfico, turístico e paisagístico, o Marco das Três Fronteiras, Guilherme, é o lugar para celebrações da integração das nações. Então, nós queremos ali conseguir dobrar, no mínimo, até triplicar o tempo de permanência que o turista. E nessa semana, o arquiteto Nilson Rafaim esteve também em Brasília e apresentou este mesmo pedido de concessão para a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e representantes do governo federal brasileiro. CBN Turismo. 11h48, e falando de notícias que nos chegam de Brasília e interessam diretamente ao turismo iguaçuense, o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, aqui da Terra das Cataratas, realizou na quarta-feira uma audiência pública para debater a instalação dos chamados free shops nas cidades de fronteira. Uma audiência pública aprovada no requerimento de minha autoria para a gente discutir a regulamentação da Lei 12.723, aquela lei, né, de autoria do ex-presidente aqui da Câmara, o deputado Marco Maia, do Rio Grande do Sul, que autoriza os municípios em cidades gêmeas de fronteira a instalar, a abrir lojas francas, né, os famosos free shops. Interessa muito a comunidade de Foz do Iguaçu, porque no Paraná são só três cidades que podem abrir essas lojas francas, né? Barracão, que tem divisa ali com a Argentina, Foz do Iguaçu com Cidade Leste, né, no Paraguai, e Foz do Iguaçu na Argentina, e também Guaíra, com Salto de Guairá. Então, o objetivo da audiência é a gente buscar ao máximo proteger o comércio local aí de Foz do Iguaçu dos efeitos colaterais da abertura dessas lojas francas, né? Porque a gente sabe que até num raio de 200 quilômetros pode afetar o comércio, porque essas lojas venderão produtos mais baratos, né, com isenção de impostos, para atrair turistas. Mas se não for bem regulamentada essa lei, e pode prejudicar o comércio local, que vai ter mais um concorrente. Né? Já tem a concorrência do Paraguai, do duty free da Argentina, e aí vai fazer uma concorrência com essas lojas francas dentro de Foz do Iguaçu. Então, o objetivo principal dessa audiência pública é a gente fazer a proteção máxima possível ao comércio local de Foz do Iguaçu. Regulamentação da lei dos free shops que segue sendo debatida por entidades como a Receita Federal do Brasil. CBN Turismo. Eu conversei ontem aqui na CBN com o engenheiro Milton Podolak, do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR aqui do Paraná. Podolak trouxe uma boa notícia para os moradores e também para o setor turístico aqui da Terra das Cataratas. As obras no trevo da Avenida Paraná estão dentro do cronograma e a primeira fase, com a liberação do novo trecho da BR-277, mas não ainda da Avenida Paraná, deve ocorrer na primeira quinzena do mês de outubro. Nós estamos trabalhando agora, neste período, com a parte de escavação do rebaixo do grade para poder fazer a preparação da base para a pavimentação. Isso eu falo para o lado norte da Avenida Paraná, ou seja, aquele lado da Vila A. E também estamos fazendo a parte de drenagem nesse mesmo segmento. Tivemos que parar com as escavações em função de que agora nós temos que esperar o viaduto ficar pronto na parte de sua concretagem de laje para podermos desviar o tráfego sobre o viaduto, né, o tráfego da 277, para posteriormente continuarmos com as escavações, então, por baixo do viaduto. Então, o cronograma está em dia, mas nós temos agora etapas a serem vencidas que dependem exclusivamente da liberação da obra de arte do viaduto. A entrevista com o engenheiro do DR, Milton Podolak Jr., concedida ontem aqui na CBN Foz, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar a respeito da programação de opções noturnas para a Terra das Cataratas neste fim de semana e também as últimas notícias do setor turístico aqui em Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 56 minutos aqui em Foz do Iguaçu e, Infelizmente, mais um incidente ocorrido no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Nesta semana, um turista de nacionalidade argentina saltou de uma das passarelas do Parque Nacional Iguaçu no início da tarde de quarta-feira. E, de acordo com as informações publicadas pela imprensa de Porto Iguaçu, o episódio ocorreu nas imediações do Salto Bossete, que fica ali no circuito superior do Parque Argentino. Guardas florestais e funcionários da concessionária que administra os serviços turísticos no lado argentino das Cataratas tentaram convencer o turista a retornar à área protegida, mas não obtiveram êxito. Equipes da Prefeitura Naval, que é a capitania dos portos ali em Porto Iguaçu, ainda estão monitorando o Rio Iguaçu em busca do corpo do visitante, que foi identificado por familiares com base em fotografias, como Valdemar Terling, de 46 anos. E o Centro de Capacitação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu teve a primeira etapa das obras concluída com o término do levantamento da estrutura pré-moldada de cobertura. A segunda fase já está em andamento e inclui o fechamento das paredes e concretagem das lajes. Os trabalhos são responsabilidade da empresa Tcheco Construções e estão sendo supervisionados por uma comissão formada por membros da diretoria do sindicato e empresários do setor. O Centro de Capacitação atenderá as atividades da hotelaria, gastronomia, motelaria, lazer e turismo dos 11 municípios da base territorial do sindicato, infraestrutura que terá 1.438 metros quadrados de área construída, sendo que desse total aí, 469 metros quadrados no térreo, outros 469 no primeiro andar e mais 500 metros no piso superior. E o secretário de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, juntamente com o prefeito Reni Pereira, foi convidado a participar da 17ª Feira Internacional de Investimento e Comércio na China e também do 10º Fórum de Prefeitos de Cidades Irmãs lá na China, eventos que aconteceram nesta semana na cidade de Xiamen, que trazem como perspectiva a realização de projetos e intercâmbios cultural, social, turístico e econômico. CBN Turismo. 11h58, o Iguaçu Boulevard recebe neste final de semana a peça teatral Sonho de uma Noite de Verão. O espetáculo acontece em duas apresentações no sábado e no domingo, às 4 da tarde e às 8 horas da noite. Considerado um dos clássicos da literatura mundial, Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, foi adaptada pela companhia teatral Moisés Bertoni, num elenco que conta com a participação de 20 jovens atores. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E no Zeppelin Old Bar, temos a apresentação marcada da Confraria da Costa na noite deste sábado. A casa abre a partir das 8 e o show aí acontece próximo da meia-noite. Quem prefere o sertanejo, no Woods Bar, a apresentação da dupla Bruninho e Davi. E na ONU Music Hall, a apresentação do grupo Dexters, que tem entre seus integrantes o músico Júnior Lima, aquele Júnior mesmo que fazia dupla com a irmã Sandy e que ficou famoso em todo o território brasileiro. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 14 de setembro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, as reportagens locais de Maurício Freire, Thaís Montenegro e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br.